ser teu amigo e você se defendeu. Pediu alguns conselhos, deu um aviso e adeus. Foi tudo imperfeito quando aconteceu. A noite foi pequena demais. A espera, a tormenta cada vez aumenta mais. Eu sou um peixe procurando o anzol e eu quero mais você. Eu sou a sombra precisando do sol, eu quero mais você. Eu sou um Cadillac sem um farol e eu quero mais você. Tenho um certo compromisso. Quero alguém que não sou eu. Não sei se ouvi direito, tudo escureceu. E o dia estava claro demais. Se eu passar desse momento, não me arrependo mais. Jamais. Eu sou